500 km vale um beijinho, uma paixão. Quando a saudade vem, não tem limite não. Eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração, que estará mil por hora querendo te ver pra fazer amor. William Lima, o príncipe da sofrência, a Rocha Itajaí, é um prazer me estar aqui. Mesmo não estando aqui do lado, você mexe com minha emoção. Sou movida a você e o teu beijo é o combustível do meu coração. Não importa a distância que eu vou, do jeito que estou, só precisa a saudade avisar, dizendo que é hora de te amar. Quantos KM vale um beijinho, uma paixão? Quando a saudade vem, não tem limite não. Vou a pé, vou de carro, se preciso eu vou de avião. Quantos KM vale um beijinho, uma paixão? Quando a saudade vem, não tem limite não. Eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração, que está a mil por hora querendo te ver pra fazer amor. Chavazê Produções, 71-8201-5246, 75-8234-1847. Mesmo não estando aqui do lado, você mexe com minha emoção. Sou movida a você e do teu beijo é o combustível do meu coração. Não importa a distância que eu vou, do jeito que estou, só precisa a saudade avisar, dizendo que é hora de te amar. Quantos KM vale um beijinho, uma paixão? Quando a saudade vem, não tem limite não. Vou a pé, vou de carro, se preciso eu vou de avião. Quantos KM vale um beijinho, uma paixão? Quando a saudade vem, não tem limite não. Eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração, que está a mil por hora querendo te ver pra fazer amor.